pra moer!

DJ da galera de São Miguel do Guamá. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Pop, pop deles. DJ Alex e Juninho, Pop Live. Garotinho Pressão, Pop Live. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert. Opa! O maior sucesso em Tecno Melody. DJ, chora lá. Quer sentir pressão? Vai pro Pop Live. Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Vai pro Pop Live. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Pop, pop neles. DJ Alex e Juninho, Pop Live. Garotinho Pressão, Pop Live. Everybody's going to the party, have a real good time. Ai, meu brother DJ Piranha! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Vai pro Pop Live. Quer sentir pressão? Vai pro Pop Live. Quer sentir pressão? Vai pro Pop Live. Quer sentir pressão? Conheço a quebrada inteira. Viver da sua maneira é consequência da proposta. Hoje o prêmio é no barco de madeira. Vou com ela, porque eu sei que ela gosta. Hoje o que menos importa é o dinheiro. É o dinheiro, é o dinheiro. Hoje o que menos importa é ter dinheiro. É o dinheiro, todo esse dinheiro. Hoje o que tal vai virar pra a rua virar mar. Meu carro viria de minha mina conquistar. Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar. Só vai ver meu navio quando seu barco afundar. Meu quintal vai virar praia, a rua vira mar. Meu carro vira iate, minha mina conquista. Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar. Dos garimpeiros. Hoje que eu não volto pra minha casa. Eu vou pro ouro negro. Traz várias garrafas de Chandon. Ao som dos garimpeiros. Bota mais uísque pros patrão. Eu tô chegando. Aí novinha vai logo se preparando. Festa de patrão, os garimpeiros no comando. Chama as amigas. Hoje tem tequila. Tá tudo liberado. Essa noite tu é minha. Desce mais uísque. Quero te ver dançando. Adoro desse jeito quando você vem esfregando. Ao som das marcantes, hoje tá daquele jeito. Siroque tá na mesa, é só patrão, é ouro negro. Dourado vem na rima, olha o gravo, olha a batida. Joãozinho, Asaiag, Braz, Wesley, sente o clima. Trabalha a semana toda e hoje eu tô podendo. Sai da minha frente, hoje eu vou com os garimpeiros. Eu vou pro ouro negro. Hoje eu vou tomar várias cachas. Ao som dos garimpeiros. Hoje que eu não volto pra minha casa. Eu vou pro ouro negro. Ao som dos garimpeiros, bota mais um uísque pros patrão. DJ Piranha no comando. Yeah. Nunca aconteceu, se me confunde. batidando melody. Aqui é DJ Piranha, detonando.

senhor obrigado pelo sucesso de CSS. DJ Piranha, o DJ da galera.